sale dentro de baby, olha bem pra nós. Me sinto o homem mais feliz do mundo porque é você pro pé. Fomos feitos pro outro, contigo me sinto completo. Pra governar o teu coração, por Deus eu fui eleito. Tu combinas comigo, és o meu par perfeito. Não existe lugar melhor no universo do que estar ao teu lado. Cada minuto que passa, mas eu fico apaixonado, abençoado. E não é papo furado, não te trocaria nem que tu fosses dinheiro rasgado. Par perfeito. Dançamos, baby, dançamos, baby. Par perfeito. Par perfeito. Par perfeito. Dançamos, baby, dançamos, baby. Par perfeito. Par perfeito. Par perfeito. Sinto-me feliz por tudo aquilo que você me proporciona. Só de pensar no teu jeito meio doce já me emociona. Uma grande da zona. Quero envelhecer a teu lado. Sem você por perto o meu coração bate descompassado. Confesso que não consigo ficar sem ouvir a tua voz. Pois o luar tá mais lindo e até deve dar sorrir pra nós. A nossa felicidade é contagiante. Contigo me sinto importante. O brilho dos teus olhos ouvir que eu qualquer dia mano. Dançamos, baby, dançamos, baby. Par perfeito. Par perfeito. Par perfeito. Dançamos, baby, dançamos, baby. Par perfeito. Par perfeito. Par perfeito. Somos, baby, somos, baby. Hey. Par perfeito, par perfeito. Ninguém vai nos separar. Separar. Eu fui feito só pra ti, baby. Tu foste feita só pra mim. Par perfeito. Nós somos, baby, nós somos, baby. Par perfeito. Par perfeito. Par perfeito. Nós somos, baby. Nós somos, baby. Par perfeito. Par perfeito. Par perfeito. Olha só pra nós, bem. Par perfeito. Par perfeito. Amor. Ninguém é igual a nós, bem.